sociedade cultiva uma esperança que espera uma mudança, mas sem força de vontade se entrega a tantas drogas, pouco a pouco se tornando mentes tão alienadas, rebeldes sem causa, que não dão valor pra vida e vão vivendo de herança. Nossos pais batalharam construindo um país, sofreram demais e hoje eu sou feliz. Devo a juventude que tentou mudar nossa diretriz. Nossos pais batalharam construindo um país, sofreram demais e hoje eu sou feliz. Devo a juventude que tentou mudar nossa diretriz. Sofreram demais e hoje eu sou feliz. Devo a juventude que tentou mudar nossa.